vá devagar, sem me apertar, sem maltratar, sem pressionar. Já senti tanta dor, tanto chorei, sofri de amor, me conformei, jurei que nunca mais. Mas aí você vem e me sorri, não dá pra fugir. Tô a fim, coração diz que sim, e a mente diz que não, eis a questão. Já senti tanta dor, tanto choro.